Agende Francisco à Mongólia, de 31 de agosto a 4 de setembro, primeiro Papa a ir ao país asiático, foi publicado nesta quinta-feira pela Sala de Imprensa da Santa Sé. Estão previstos 4 discursos do Papa e uma homilia. O Santo Padre partirá no dia 31 de agosto, às 18h30 locais, do Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci, Roma Fiumicino, com destino a Ulaanbaatar, onde chegará no dia seguinte, 1º de setembro, às 10h locais, ao Genghis Khan, Aeroporto Internacional da capital, onde será realizada a recepção oficial. Em 2 de setembro, às 9h locais, se realizará a cerimônia de boas-vindas em Sukhbatar, praça central de Ulaanbaatar, e a seguir a visita de cortesia, às 9h30, ao presidente da Mongólia no Palácio de Estado. Ainda pela manhã, às 10h20 locais, o Papa fará seu primeiro discurso no encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático no Palácio de Estado. Às 11 horas, haverá um encontro com o presidente do Grande Rural de Estado, Parlamento da Mongólia, e às 11h10, o encontro com o primeiro-ministro. A atividade do Papa será retomada à tarde, às 16h, com o encontro com os bispos, sacerdotes, missionários, consagrados, consagradas e agentes pastorais na Catedral dos Santos Pedro e Paulo, onde Francisco fará seu segundo discurso. Para domingo, 3 de setembro, estão previstos 2 eventos. Às 10h locais, o encontro ecumênico e interreligioso no Hun Theater, com o terceiro discurso do Papa. E à tarde, às 16h, a Santa Missa na Steep Arena, onde Francisco fará a homilia. A segunda-feira, 4 de setembro, último dia da visita, começará com um encontro com agentes de caridade e com a inauguração da Casa da Misericórdia, às 9h30, onde Francisco pronunciará seu último discurso. Às 11h30 locais, haverá a cerimônia de despedida no Aeroporto Internacional Genghis Khan de Ulaanbaatar. Ao meio-dia, a partida para o Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci, Roma Fiumicino, onde a chegada está prevista para as 17h20 locais. Esperar juntos é o lema desta visita, com o qual, explica a sala de imprensa da Santa Sé, se deseja destacar o duplo significado da viagem apostólica do Santo Padre à Mongólia, o de visita pastoral e visita de Estado. Portanto, a escolha foi por uma virtude puramente cristã, a esperança, mas amplamente partilhada também em ambientes não cristãos, associando-a ao advérbio juntos para sublinhar a importância da colaboração bilateral entre a Santa Sé e a Mongólia. Esperar juntos é um ideal comum e também um elemento que pode marcar a viagem, ressalta a nota da sala de imprensa da Santa Sé. A presença do Santo Padre representa para esta pequena porção do povo de Deus um sinal de grande esperança e incentivo. E, por outro lado, a Igreja na Mongólia, com a sua pequenez e marginalidade, pode oferecer um sinal de esperança para a Igreja Universal. O logotipo mostra acima da escrita o mapa da Mongólia, delineado com as cores vermelha e azul da bandeira nacional. No interior, explica a sala de imprensa da Santa Sé, uma ger, casa tradicional da Mongólia, de onde sai uma fumaça amarela para o alto, cor do Vaticano. À direita da ger está uma cruz. A ger e a cruz estão contidas entre duas escritas verticais na língua tradicional mongol que retomam o lema Esperar Juntos. Você ouviu na Rádio Vida Nova, a voz da Diocese. No mundo que as pessoas derrubam os outros, no mundo que as pessoas falam demais, eu convoco você aqui no santuário a usar as suas mãos e a sua voz para erguer, para levantar. E aí sim você vai ter a verdadeira alegria. Se eleva minha voz, te louva, Senhor, o meu ser. especial. É. Quando estou em tua presença, Senhor, é teu este momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar no brilho desta luz que vem do teu altar. Enquanto meu abrigo, meu lugar, que bom. E quando estamos juntos, entre nós estás, passando em nosso meio a nos abençoar. Abençoa, abençoa. E tocas com ternura com a tua mão. Santuário, as minhas mãos. Servir, pra levantar, não pra derrubar, pra falar bem dos outros, pra erguer. Se alegra, se alegra. Quando estou em tua presença, povo amado, pra que esse clamor se eleve ao céu. De novo, diga: já está chegando no céu. Diga: Senhor Jesus. Pois ela é

ouço o canto dos anjos e o meu coração se enche de alegria. Vozes vindas do céu entoando a mais perfeita melodia. Através dos anjos Deus está comigo, me guardando nos momentos de perigo. Seja dia ou seja noite, nunca fico só. Querubins e serafins estão ao meu redor. Sei que os anjos estão aqui presentes, derramando o amor de Deus na gente. Vejo anjos irradiando luz nos sonhos meus. Paz que é infinita, com os anjos a vida é mais bonita. Ouço anjos cantando em coro a canção de Deus. Canto dos anjos e o meu coração se enche de alegria. Vozes vindas do céu entoando a mais perfeita melodia. Através dos anjos Deus está comigo, me guardando nos momentos de perigo. Seja dia ou seja noite, nunca fico só. Querubins e serafins estão ao meu redor. Sei que os anjos estão aqui presentes, derramando o amor de Deus na gente. Vejo anjos irradiando luz nos sonhos meus. Paz que é infinita, com os anjos a vida é mais bonita. Ouço anjos cantando em coro a canção de Thank you. já me curou e pôs em mim um cântico novo, nova criatura sou. Vou começar tudo de novo, pois Deus já me curou e pôs em Não vou ter medo de recomeçar. Não vou ser tolo e me acomodar. Vou rever, revisar, reunir o que preciso, reagir e de novo. Começar tudo de novo, pois Deus já me curou e pôs em mim um cântico novo, nova criatura sou. O amor é paciente, tudo meus bens para os pobres, que eu deixe meu corpo em chamas arder. Será como sonhos, será tudo em vão, se eu não tenho amor, amor aos irmãos. O amor é paciente, tudo crê, é compassivo, não tem rancor, não se alegra com a injustiça e com o mal, tudo suporta, é dom total. Na fonte de amor, cuidou de mim e me amou, e de calor me envolveu. Levo seu sinal no mais profundo de mim. É bom viver sendo assim, iluminado por Deus. Já de manhã cedo na minha mente me faz pensar na vida e no céu. Mora no meu peito e me diz que se eu quiser ser feliz, é só viver sem ter véus. Luz que vem de Deus, divina fonte de amor, cuidou de mim e me amou, e de calor me envolveu. Levo seu sinal no mais profundo de mim. É bom viver sendo assim, iluminado por Deus. Levo bem guardado aqui o que com ele eu vivi lá no começo de mim. Sei que é tão imenso esse dom, que às vezes meu coração até duvida de si. Luz que vem de Deus, divina fonte de amor, cuidou de mim e me amou, e de calor me envolveu. Levo seu sinal no mais profundo de mim. É bom viver sendo assim, iluminado por Deus. Você tem outro plano odontológico, mas quer vir para a Uniodonto? Já ouviu falar de portabilidade? Esse é o seu direito de mudar de plano. E o melhor, a portabilidade garante que você troque de plano sem ter que cumprir novamente períodos de carências do seu plano de origem. Se o seu novo plano oferecer uma cobertura maior, será necessário cumprir o prazo de carência para os procedimentos adicionais. Para mudar para o Uniodonto, com portabilidade, é indispensável que você tenha cumprido o tempo mínimo de permanência no seu plano. Quer saber mais? Ligue para o Uniodonto 3203-8500. Nós queremos você aqui. Adriana Doces estará presente na 39ª Festa do Quituti, de 11 a 16 de julho, com suas barracas descendo o portão principal. Deliciosos doces preparados com produtos de qualidade. E lembrando que os doces da Adriana Doces também estarão disponíveis na barraca da paróquia de São José Operário, na parte interna do recinto. 3202-0266, WhatsApp Vida Nova. Tradição e qualidade no serviço prestado a você, empresário de Jaboticabal e região. A Elija Organização Contábil conta com profissionais de qualidade e 50 anos de tradição. Precisou? Procure a Elija Organização Contábil. 50 anos de tradição e qualidade. A Avenida Artur Verri, número 581, Nova Jaboticabal, com o telefone 16-3209-7070. Vida Nova, quase 90 anos de tradição e seriedade. Tem informação, tem esporte, tudo da cidade, novidade. O que acontece de verdade? Rádio Vida Nova, a sua rádio do coração. Rádio Vida Nova, variedade, o que acontece de verdade? Tá na Vida Nova, Rádio Vida Nova. Tem notícias sobre o mundo, é conteúdo nas ondas do seu rádio. Rádio Vida Nova, Vida Nova, quase 90 anos de tradição e seriedade. Rádio Vida Nova. Fique ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, nas ondas da Rádio Vida Nova, está no ar o programa Parada de Sucessos, entretenimento e informação, os sucessos do passado e do presente. Parada de Sucessos. 13 horas e 5 minutos, 1 e 5. Boa tarde, Jaboticabal. Boa tarde a você de toda a nossa querida região. Uma boa tarde para você, onde quer que esteja acompanhando a programação da Rádio Vida Nova, que a partir de agora fica comigo, Geisa, Carla, e o programa Parada de Sucessos. Músicas do passado e do presente para você curtir aqui na Rádio da Família. Tarde gostosa de sexta-feira, 7 de julho de 2023. Muita música e muito sucesso. Lembrando que hoje é sexta-feira. Sextou e nós temos aí o nosso mini especial das 14h30 com o seu cantor preferido. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui na Rádio Vida Nova. Começando bem a nossa sequência musical do Parada de Sucessos, tem New Kids on the Block e Step by Step. Boa tarde. Ooh, baby, gonna get to you, girl. Step by step. Step by step, ooh baby, Morada de Sucessos, na Rádio Vida Nova. Parada de Sucessos, na Rádio Vida Nova. Yeah. 13 horas e 18 minutos, 1:18, as primeiras de hoje, aqui no Parada de Sucessos, Folhas, My Mistake, Tina Turner, Two People, da novela O Outro, 1987. E a primeira de hoje com New Kids on the Block, Step by Step. Quero mandar um abraço carinhoso para a Rosália e o Edinho, lá na Coab 3. A Rosália e o Edinho completando hoje 32 anos de vida matrimonial. Então, parabéns, Rosália. Parabéns, Edinho. Que Deus continue abençoando o casamento e a família de vocês. 1:19. Aqui a música não para. Agora tem o Luiz Melodia. Música da novela O Dono do Mundo, 1991. Codinome Beija-Flor. Boa tarde. Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação, pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, é que os meus inimigos beija-flor. Eu protejo teu nome por amor. Em um codinome, beija-flor. Não responda nunca, meu amor. Pra qualquer um na rua, beija-flor. Que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredo de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor. Prendi o choro e aguava o pão do amor. Prendi o choro e aguava o pão do amor. Em um codinome, beija-flor.

Parada de Sucessos, na Rádio Vida Nova. 13 horas 32 minutos, 1h32. Nós curtimos o Guilherme Arantes, música da novela Mandala 1987, Um Dia, Um Adeus. Antes também música da novela Perigosas Peruas com Roxette, Spend My Time. Parada de sucessos vai a um breve intervalo e daqui a pouco tá de volta com muito mais músicas no seu rádio. Parada de sucessos na Rádio Vida Nova. 3202-0266, WhatsApp Vida Nova. Abra uma poupança. Poupe, poupe a beça. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. Poupe bem nos créditos, poupe sem parar. Poupe bem nos créditos pra poder ganhar. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga a sua poupança pro Sicredi e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Tem sorteio toda semana. Sicredi, gente que coopera, cresce. Confira o regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br. Cansado de ficar esperando o motorista do aplicativo chegar? Então você precisa conhecer o Centro Multimarcas. As melhores marcas, os melhores modelos de carro e condições de pagamentos imperdíveis. A equipe do Centro Multimarcas está esperando por você na Avenida Major Hilário Tavares Pinheiro, número 1233. Ou você pode ligar no 99760-1233. Venha fazer uma visita e aproveitar as melhores condições do mercado, aqui no Sandro Multimarcas. A sua rádio do coração. Bem-vindo à Credimogiana, uma cooperativa de economia de crédito mútuo dos profissionais da saúde da região da Alta Mogiana. Possuímos produtos e serviços para pessoa física e jurídica com taxas diferenciadas. Venha conhecer os nossos serviços e as vantagens de ser um cooperado Credimogiana. Você só tem a ganhar. Faça-nos uma visita. A gente fala de boca cheia sobre a festa do quitute de Jaboticabal. De 11 a 16 de julho, conectando famílias com sabores e grandes shows. Dia 11 tem Fernandinho. Dia 14, Fernando e Sorocaba. Dia 15, Turma do Pagode. E mais de 80 atrações locais e regionais. É no Centro de Eventos Cora Coralina, com entrada grátis. Prefeitura de Jaboticabal. 195 anos. Rádio Vida Nova, 24 horas no ar, alegrando seu dia. Parada de sucessos, na Rádio Vida Nova. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through. Oh, love to some is like a cloud, to some as strong as steel. For some a way of living, or some way to feel. And some say love is holding on, and some say letting go. And some say love is everything, some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I live forever and all my dreams come true, my memories

13:50. Curtimos a Celi Campelo, música da novela Estúpido Cupido, Banho de Lua, e antes também o BJ Thomas, Rock and Roll Lullaby, música da novela Selva de Pedra, 1972. Parada de sucessos até às 3, lembrando que hoje é sexta-feira e às 2:30 tem mini especial com o seu cantor preferido. Mas agora tem música da novela O Salvador da Pátria, 1988, o sucesso com a Debbie Gibson, Lost in Your Eyes. Boa tarde. Parada de sucessos na Rádio Vida Nova. Rádio Vida Nova, 24 horas no ar, alegrando seu dia. Julho de 2023, mês em que a cidade de Jaboticabal comemora 195 anos e que a Unimed completa 30 anos, fazendo parte dessa história. Nessas três décadas, a nossa relação de respeito e admiração só cresceu. A Unimed se consolidou como uma cooperativa médica que presta serviços de excelência em saúde e é uma empresa que sempre foi feita por pessoas daqui, para pessoas daqui. Nossos médicos e profissionais são rostos conhecidos que acompanham o nascimento dos filhos, o crescimento das famílias, conhecem os pacientes pelo nome, frequentam os mesmos lugares, os mercados, o comércio, os eventos. Muitos têm uma relação de proximidade e de anos de convivência com os pacientes. Isso se traduz em respeito e confiança. Somos gente como a gente, que sempre cuidamos do mais importante, a família. Parabéns Jaboticabal! Parabéns Unimed! No final de semana, vem com a gente na programação da Rádio Vida Nova, a Rádio da Família. No sábado, a nossa programação começa às 7 da manhã, com Bom Dia Jaboticabal. Às 8 horas, programa Quem Canta Reza Duas Vezes. Às 9, Missa da Aparecida. Às 10 horas, Experiência de Deus com Padre Reginaldo Manzotti. Às 11 horas, Diocese em Destaque. Às 11h30, Cidade em Destaque. Às 12 horas, Rádio Aparecida. Às 18 horas, direto da paróquia de São Benedito de Jaboticabal, a Santa Missa. A partir das 19 horas, músicas orquestradas. Às 22 horas, a Rádio Vida Nova passa a retransmitir a Rede Milícia Sat. Acompanhe, participe da nova programação da Rádio Vida Nova, a Rádio da Família. 3202-0266, WhatsApp Vida Nova. Adriana Doces estará presente na 39ª Festa do Quitute, de 11 a 16 de julho, com suas barracas descendo o portão principal. Deliciosos doces, preparados com produtos de qualidade. E lembrando que os doces da Adriana Doces também estarão disponíveis na barraca da paróquia de São José Operário, na parte interna do recinto. A paróquia São João Batista, Diocese de Jaboticabal, convida você para a primeira noite do Flashback. Noite do Flashback. Dia 29 de julho, a partir das 10 da noite. Noite do Flashback, com músicas que marcaram época. Você não pode perder. No Centro Pastoral Bom Pastor. Com mesas limitadas. Reservas. DDD 16 992 17 2500. 16 992 73 3344. 16 991 62 0830. Reserve já a sua mesa. E mais, show ao vivo com Luana Costa. Convide seus amigos e venha se divertir. Primeiro Flashback da Paróquia São João Batista, Diocese de Jaboticabal, no Centro Pastoral Bom Pastor. Dia 29 de julho, a partir das 10 da noite. Noite do Flashback, com músicas que marcaram época. Vida Nova, quase 90 anos de tradição e seriedade. Tem informação, tem esporte, tudo da cidade, novidade. Acontece de verdade. Rádio Vida Nova, a sua rádio do coração. Rádio Vida Nova, variedade, o que acontece de verdade. Tá na Vida Nova. Rádio Vida Nova, tem notícias sobre o mundo. É conteúdo nas ondas do seu rádio. Rádio Vida Nova. Vida Nova, quase 90 anos de tradição e seriedade. Rádio Vida Nova. Parada de sucessos na Rádio Vida Nova. Pontualmente 14 horas e nós estamos entrando em mais uma hora do Parada de Sucessos, na verdade, a última hora do programa. Lembrando que às 14h30 tem mini especial com o seu cantor preferido e hoje o cantor, na verdade, é uma dupla. Então a dupla escolhida de hoje para o mini especial é Hugo e Thiago. Parada de Sucessos, sempre levando até você o melhor da música, trazendo agora o sucesso de Israel e Rodolfo com a Mari Fernandes, Seu Brilho Sumiu. Boa tarde. Israel e Rodolfo, falando de amor. Espalhou pra todo mundo, encheu a boca pra dizer que tá feliz e me perder, e que seu beijo vai virar assunto. Mas o assunto fui eu.